saia e salto alto. Oh my God! O modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls! Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Música é para começar o programa mais feminino da rádio. Olha, Cristina, isto é mesmo combinar connosco. Happy People. Happy People, exatamente. Está bem, não está? Mesmo como nós. Falta o Dr. Rui Paixão, que já ligou e diz ele que está quase a chegar. Mini saia e salto alto. O programa mais feminino da rádio. Já cá estamos para a segunda hora de mini saia e salto alto e já está aí também a pergunta e o tema lançado para a nossa edição de hoje. Os nossos convidados é o Dr. Rui Paixão, naturopata, e a Dra. Cristina Carvalho, é médica dentista. Cristina, um beijinho para ti. Outro para ti, maravilhoso. Olha, agora podemos respirar. Exatamente, depois da correria toda para cá chegar. Sim, há dias que tem daquelas manhãs, não é? Exatamente. E eu acho que para nós mulheres começa um pouco assim. Ou achas que estou a ser assim pouco para o radical? Não, não. Para nós não. É grave. Vestir meninos, tirar meninos de casa. Exatamente. Acertar os relógios, exatamente. Programar as coisas para depois do trabalho, exatamente. Mais o trabalho. E depois há quem tenha assim uns esquecimentos e faça assim umas confusões. E depois temos que ser super mulheres, não é? Exatamente. Eu acho que isto foi o dia a pôr-nos à prova. Exatamente. Basicamente isso. Essas coisas corriam bem. e estão a correr muitíssimo bem. E olha, e o tema é fantástico. Nós hoje por cá, bom dia a si que também está desse lado connosco, está convidado para ficar até à uma da tarde no programa mais feminino da rádio. Hoje vamos falar das principais doenças orais, são a cárie dentária, as doenças gengivais, os traumatismos, as desarmonias dentofaciais e o cancro oral. Mas há outras que seguramente vamos conhecer. A prevenção é sempre o melhor remédio, isto é uma afirmação, mas queremos mesmo que comente e que deixe ficar a sua opinião. Já está aí a pergunta lançada na página da Rádio 5, no Facebook, em www.5fm.pt, ou então, se preferir, poderá ainda participar via SMS 96-760-7903. E a pergunta é: a visita regular ao dentista, será que evita problemas de saúde oral? Queremos saber o que pensa a propósito disto. O tema está lançado, a pergunta está lançada, a nossa convidada primeira está em estúdio, o Dr. Rui Paixão há de chegar. Exatamente, também temos tempo. E o Dr. Rui Paixão vai falar da importância de naturopatia também, ou seja, os tratamentos mais naturais na prevenção destas doenças. Ufa, já está a Cristina. Olha, vamos começar então. Pronto, achas que é, ou pode ser seguramente, o mais importante quando falamos da prevenção? É prevenir, é começar pelo princípio. É exatamente. E mesmo percebermos, ou percebendo que não temos esses problemas de sangramento de gengiva, ou de mau hálito, ou de cárie dentária, mesmo quando consideramos que a nossa boca é sã, saudável, a visita periódica ao dentista é fundamental, sim ou não? Sim, extremamente importante, porque muitas vezes para o paciente não existe problema nenhum e chega ao consultório e traz duas ou três cáries que não consegue detectar, porque uma cárie para o paciente é quando dói. E isso não é verdade. A cárie muitas vezes aparece, instala-se e quando dói, a maior parte das vezes o dente já tem que ser desvitalizado, temos que proceder a outros tratamentos, podem perder dentes, por isso a visita ao dentista é fundamental, 6 em 6 meses, principalmente habituar as crianças desde os 3, 4 anos, aqui isso é fundamental para que não tenham medo e para que não tenham problemas futuros de saúde oral. Relativamente a essa situação, muito se assiste também, e porque falas nas crianças, uma tendência dos pais, abrem a boquinha dos filhos, olham, aparentemente está tudo bem. Exatamente. E aí dá ao dentista, se aparecer a primeira cárie, que opinião é que tu tens? Os pais normalmente olham, ainda existem aqueles pais que olham e veem as cáries e dizem, oh, isto é um dente de leite, não vale a pena tratar. E existem aqueles pais que olham e veem realmente uma cárie e trazem a criança para tratar. E felizmente já existem aqueles pais que dizem assim, meu filho tem 3, 4 anos, acha que está na altura de o trazer ao dentista para se habituar à cadeira? Exatamente. E aí sim é o ideal. Depois, entretanto, aí está o Dr. Rui Paixão, bem-vindo, bom dia, pode bom sentar. Dia. curiosamente, soube, não sei se foi por ti, não sei se falávamos a propósito disto, que os molares dos 6 anos, exatamente, ao contrário do que os pais e muitos dos pediatras é pensam, é aquele dentinho que nasce para toda exatamente a vida. E é por isso que nós perdemos, um dos primeiros dentes a perder é o molar dos 6 anos. Exatamente. Portanto, daí a importância da visita regular. Exatamente. Mas não só nas crianças, também nos adultos. Nos adultos igualmente. Exatamente. O Dr. Rui Paixão chegou, bom dia, vamos cumprimentá-lo, está a falar agora. Tem que ser para aí, doutor. Isso, perfeito. Bom dia. Tudo bem, doutor Rui? Tudo bem. Chegou mesmo no princípio. Vim ouvir o programa. Sim, é? Exatamente. E então, o que é que acha deste tema? Duas mulheres assim bem atrevidas decidiram escolher e decidir as coisas sem esperar que o homem chegasse. Fizeram muito bem. Nós vamos querer saber o que é a naturopatia, e em microfone fechado, por acaso, conversava isso com a Cristina. A naturopatia também tem, portanto, cuidados nesta matéria. Também há tratamentos que se realizam de uma forma muito natural, no sentido de prever, precisamente, ou de prevenir os problemas de saúde oral. Verdade ou mentira? É verdade. É verdade. Nós nas medicinas naturais podemos reforçar toda a assimilação do flúor ou do cálcio. Uhum. Essencialmente isso é para a parte preventiva. Claro que aqui a doutora Cristina... E de que forma é que... Sabe que é preciso, e gostavam de falar, é da visita regular para... Exatamente. Para sim, falávamos se, disso, da importância se... da visita regular. Exatamente. E de que forma é que a naturopatia atua, por exemplo, na prevenção da cárie dentária, das doenças... Tentamos ver há inúmeras situações que podem interferir com a nossa dentição. Pessoas que tomam medicação em excesso ou com períodos muito prolongados. Também. Pessoas que têm problemas gástricos, por exemplo, que não é tido em conta. Uhum. Por exemplo, a alimentação, neste momento a alimentação é essencialmente infantil. Uhum. Tem um excesso de sacarosa, de açúcar. Principalmente as papas que os miúdos comem, as guloseimas, tudo isso tem excesso de açúcar. Muito na... Imensamente. Ou seja, nas cáries e outras questões de doenças de saúde oral, por exemplo, outras questões de saúde oral, as doenças das gengivas que agora estão tão na moda. Eu não sei se estão na moda, desculpem a expressão, poderá não ser a mais correta. Sempre existiram. Sempre existiram. É aquelas questões médicas que passam por um bocadinho da moda, não é? Só que as pessoas não prestavam muita atenção a isso. Prestavam, só que antigamente as pessoas achavam que era uma doença que não era da gengiva, era a piorreia e acabou. Uhum. Caíam os dentes, uhum. E era a piorreia, que não existe. E o que é a doença gengival, concretamente? A doença gengival é uma inflamação da gengiva, muitas vezes por falta de nutrientes que não deviam chegar, não é? E por falta de escovagem dentária. Uhum. E também muitas vezes entra a naturopatia, porque há muitos pacientes que recorrem a pastas dentífricas com componentes de flúor, de salva, todas essas coisas que ajudam a tornar a gengiva muito mais saudável. Muito bem, Dr. Rui, faz essa orientação também nas suas consultas? Neste caso, a gengiva ainda existe uma outra questão, que é as pessoas que têm sinusite têm uma tendência a ter muitos problemas de gengivas. Por causa da respiração bucal. Mas expliquem, o que é que isso produz, portanto? A sinusite? Sim, sim, sim. A sinusite é um processo inflamatório aqui por cima da fossa nasal. E muitas pessoas sofrem disso. Exatamente. E até quanto é que ela vai provocar essa doença a nível das gengivas? Provoca porque exatamente sendo um pus inflamatório. Exatamente. Não fazendo a sua saída pelas vias nasais, vai pelos drenos que passam pelo canal auditivo e que vêm dar a drenar aqui junto às amígdalas e porque por vezes sendo em excesso acaba por se infiltrar para a boca e portanto vai começando a provocar esses problemas, não só a piorreia, mas outros problemas a nível gengival. Ou seja, a própria halitose muitas vezes halitose é provocada pela sinusite. O mau hálito é provocada pela sinusite e não pela falta de cuidado de higiene. Muitas pessoas têm essa ideia que o mau hálito é precisamente pela falta de escovagem de... Nem sempre. Mas pode não ser. Exatamente, nem sempre. Isto está a pergunta para responderem. Se a visita regular ao dentista evita problemas de saúde oral, queremos precisamente conhecer a sua opinião em www.5fm.pt ou então através do SMS 96-760-7903 da Rádio 5. Gostaria de avançar com a primeira participação do Daniel. Daniel Camilo está connosco precisamente em Olival, Vila Nova de Gaia. E diz que tem problemas de sinusite detectados já há alguns anos, tem problemas de mau hálito, por isso não fala muito perto das pessoas, tem vergonha que alguém se sinta incomodado com o mau hálito. Gostaria de saber se, paralelamente ao tratamento que faz para combater a sinusite, ou pelo menos para atenuar as graves crises de sinusite, poderá esbater ou amenizar um pouco este problema de mau hálito na cadeira do dentista. Obrigadíssima, Daniel. Claro que sim. Sim. Mesmo que não existam cáries dentárias, há sempre os elixires que pode usar para combater. Não só na cadeira do dentista, ou seja, na farmácia do dentista, mas também na parte da naturopatia, que também existem os elixires, que muitas vezes acabam por comatar esse problema, porque acabam por disfarçar um bocadinho o problema. Não o resolvem, porque a sinusite é a causadora, mas pelo menos atenuam a halitose. A Rosa aproveita para saudar o Dr. Rui Paixão e a Dra. Cristina Carvalho. Não, está ligado. Está ligado. Está. De vez em quando, sabe que não está. Fundo de lâmpada. É mais ou menos como aos humanos. Estás-me enganado. Não, mais ou menos, não acende a luz do microfone, mas está ligado. A Rosa saúda ambos, agradece este programa, está connosco desde que este programa existe, também de tenra idade ainda, e diz que sofre imenso com a questão do sangramento das gengivas. Já percorreu alguns dentistas, não sabe o que fazer mais para resolver esta situação. Segundo o último relatório que lhe foi feito, excesso de cárie nas gengivas. Obrigadíssima, Rosa, pela sua participação. Não? Dizem aqui os nossos doutores que não. Quando muito, excesso de tártaro nas gengivas, que é diferente de cárie. A cárie só nos dentes, Rosa. Exatamente. Okay? Mas o tártaro na gengiva tem solução. O sangramento na gengiva pode não ser só provocado pelo tártaro, pode ser por uma má escovagem, pode ser por um déficit de plaquetas e pode realmente ser por excesso de tártaro. A única coisa que a paciente tem a fazer é fazer uma visita regular ao dentista, se calhar não fazer a destartarização ou a limpeza aos dentes de ano a ano, mas de 6 em 6 meses, usar um elixir para combater esse mesmo tártaro. E é o suficiente. A naturopatia, o que é que diz, Dr. Rui? O mesmo? Isso é local, não é? A nível da naturopatia tem que se ver se há alguma questão alimentar que possa também estar a provocar isso, essa situação. Se existe problemas de sistema nervoso que provocam bastante esse sangramento das gengivas. Que tipo de problemas? Ansiedade? Sim. Há pessoas que sofrem muito com sangramento das gengivas. O stress pode levar a isso? Rosa, está a ouvir o Dr. Rui Paixão também? Pode levar a isso. Pode ser algumas faltas vitamínicas, inclusive, isso tem a ver com a nível da alimentação. E a própria acidez gástrica pode também interferir com o sangramento. Portanto, há vários fatores. E a acidez da saliva também. E a acidez da saliva, que tem a ver um pouco com todas as nossas mucosas. Exatamente. Se as nossas mucosas também não estiverem bem definidas. Exatamente, pode acontecer essa situação. E, portanto, há vários fatores a nível interno também que podem derivar como sintoma ser o sangramento da gengiva. E o sangramento da gengiva não ser propriamente a causa em si. Isso era um sintoma. Há uma idade para iniciar estes problemas de doenças de gengiva? Para iniciar os problemas ou para tratar os problemas? Não, para iniciar. Poderíamos ter este problema aos 5, aos 4, aos 6, aos 10, aos 50, aos 60? Para iniciar basta estar vivo. Exatamente. Ou seja, uma criança pode ter estes problemas já? Pode. Se não escovar os dentes, certamente terá sangramento gengival. E como é que nós sabemos? É frequente, de vez em quando, na escovagem dos dentes, sangrar? A partir daí eu posso deduzir que tenho uma doença gengival? Não. Existe um sangramento pontual em que nós forçamos um bocadinho mais a gengiva ou em que podemos ter feito magoarmos com algum alimento mais duro e aí não há problema nenhum. E existe o sangramento que persiste sempre que escovamos os dentes. E aí sim podemos considerar que temos um problema gengival, que temos uma gengivite, temos um desequilíbrio na boca. Dizia o Dr. Rui Paixão, basta existirmos para que estes problemas aconteçam. Ou seja, uma criança que tem realidade, como dizia a doutora Cristina, não tendo esses cuidados de higiene, poderá começar a fazer um problema gengival. Mesmo os bebés, não tendo ideia de dentição, podem começar também, a ter problemas gengivais. Também, exatamente. Que vem dos tais outros problemas, exatamente. E que depois se refletem através do sangramento, exato, da gengiva. Como é que nós tratamos estas doenças? Isso, como eu costumo dizer, caso a caso. É impossível ter um protocolo, eu penso que concorda comigo, que é impossível ter um protocolo. Mas estamos a falar temos que analisar a pessoa de uma doença, no caso da doença das gengivas, reversível ou irreversível? Depende. Também pode ser irreversível? Isso também depende. Pode haver situações um pouco já crónicas que podem ser mais complicadas. De gengiva, se tratadas a tempo, podem ser reversíveis. Agora, se não tratadas a tempo, muitas vezes tornam-se irreversíveis. Sim, é nesse sentido que eu estava a dizer. Se já tiver uma certa cronicidade, podem já não ser reversível ou totalmente reversível. Podem perder os dentes, exatamente, precisamente por causa desses problemas. A fase inicial da doença é fácil de tratar? Ou seja, a pessoa percebe que sangra, não é só pelo sangramento, uma doença gengival, que outros sintomas é que as pessoas podem sentir a partir daí? Uma certa inflamação da gengiva, por exemplo. Gengiva vermelha? Não. Sim. Sim, mas sim, é tremenda. Com uns pontos, principalmente interpapilares vermelhos, com sangramento ao toque, muitas vezes com dor na escovagem, e aí sim devem consultar tudo. Até na própria mastigação, a pessoa pode sentir uma certa dor na gengiva. Muito bem. A naturopatia trata estes casos também. Aconselho o Dr. Rui algumas... Tratamos se for se for que é evidente. Mas se for detectado a tempo, como nós estamos aqui agora a falar, situação mais crónica, é sempre muito mais complicado conseguir resolver o problema. Sem precisar da cadeira do dentista, ou há casos em que precisam da cadeira do dentista? Sim, isso há situações que sim, que é necessário ir ao dentista. Sim. Nós iremos falar mais à frente, ainda a propósito da nossa pergunta que está hoje no Facebook, se a ida regular ao dentista ajuda a prevenir problemas de saúde oral. O Renato participa e diz que não gosta de ir ao dentista. Sofre e percebeu que tem problemas de mau hálito. Em consulta com o clínico geral, explicou-lhe que a ajuda teria que passar mesmo pelo consultório do dentista. Não vai e pergunta aqui se o mau hálito poderá ser causado por algum fungo. E se há remédio para isso? Renato, aguarda um bocadinho. Obrigada pela sua participação. Está connosco em Passos de Ferreira. Cristina. Há remédio. Ir ao dentista. Achei uma piada. Só pode ser boa. Não, e não é um fungo. É mesmo necessidade de ir ao dentista. Achei piada esta mesmo. Se é um fungo que está ali a provocar, não. Mas é... Mas muitas vezes é engraçado, porque a naturopatia e a medicina dentária juntam-se muitas vezes nessa fase em que a pessoa acha que, eu só tenho um mau hálito, vou a um naturopatista, arranjo uma pastinha, não é? Que tenha ali umas ervas e vou resolver. E vai resolver. Exatamente. E depois, infelizmente, depois, o naturopatista diz, tenho que ir tirar primeiro o tártaro e então depois vem cá. Ou começa, mas vai ao primeiro ao dentista. Ou seja, fazemos consulta em simultâneo. Sim, o dentista e o naturopata. É. A Valquíria está connosco aqui na Maia. Um beijinho para si, Valquíria. Obrigada pela sua participação. Diz que sofre desta doença e, se é que é doença, está a perceber agora que sim. Escova os dentes e a língua, mas mesmo assim o mau hálito não passa. Como agravante, sou fumadora. Ajudem-me. O que é que eu faço? Há quanto tempo Valquíria não vai ao dentista? Aí está a pergunta. Exatamente. Passa por aí, não é, Cristina? E o facto de ser fumadora, se calhar nesse caso o Dr. Rui é capaz de ter assim algum produto mais milagroso de tirar os cheiros. Vamos querer saber, Dr. Rui, há ou não para estes casos assim? Como eu disse no início, depende sempre da situação. O facto de ser fumador é evidente que provoca sempre um acréscimo do chamado mau hálito, não é? Mas podem existir em outras situações que possam estar a provocar. Eu falei na sinusite, tivemos aquele para o nosso participante que disse que tem uma sinusite agravada, uhum. Mas existem pessoas que julgam que não têm sinusite porque não têm sintomas, não têm dor de cabeça, não têm uma série de sintomas que a sinusite podem não ter. Mas existir uma certa produção de sinusite que também pode provocar, pontualmente, que seja pontualmente, algum desse chamado mal hálito, não é? Uhum. Ou mesmo problemas de má digestão. Má digestão, exatamente. Muitas vezes provocam a halitose. Será que está respondido? Vamos lá ver. Não sei. É como diz a doutora Cristina. Tenho que passar mesmo por uma visita de consulta no dentista. Está aí a pergunta para comentar em Minisai Salto Alto, na página da Rádio 5, no Facebook. A visita regular ao dentista evita problemas de saúde oral. O tártaro é um problema de saúde oral? É. O tártaro é uma acumulação. O tártaro resulta de duas coisas. Normalmente da produção excessiva de saliva alcalina, não é? Que faz o depósito do tártaro na parte. Sim, nós já tínhamos falado disso. Sim. E da pigmentação também. E depois resulta muitas vezes da falta de cuidado também, não é? Porque daí a necessidade de 6 em 6 meses visitar o dentista para que se possa fazer uma tartarectomia, que é a chamada limpeza dos dentes, para eliminar o tártaro, que muitas vezes vai provocar o quê? A tal inflamação gengival. Que as pessoas acham, a minha gengiva está a sangrar, porquê? Porque dentro da gengiva tem tártaro. Exatamente, está explicado. Nós vamos falar ainda de traumatismos, das desarmonias dentofaciais e do cancro oral. Isto depois do intervalo para música, só relembrar, se está connosco a partir de agora, no programa mais feminino da rádio, hoje falamos aqui das principais doenças orais, com a doutora Cristina Carvalho e com o doutor Rui Paixão, é naturopata. Juntamos aí a naturopatia com a medicina dentária. Vem aí o carrossel dos esquisitos do Esclé para ouvirmos. Depois voltamos a outros temas de conversa neste programa de hoje. Continua aí a pergunta para comentar. A visita regular ao dentista evita problemas de saúde oral? Isto para participar em www.5fm.pt ou então 96-760-7903, se preferires a sua participação via SMS. Elas adoram falar destas coisas. saia e salto alto. O programa mais feminino da rádio. Músicas na Rádio 5, no programa mais feminino da rádio, Happiness. E eu acabei de dizer precisamente ao... Do alto. Espera aí. O Vítor a falar, a dizer, isso é salto alto. Dizem que isto é mania. Hoje é só salto alto. Ui. Isso é mania. Não é mania. Mas como vos disse, estou parva porque... Estávamos aqui a falar de umas coisas que vocês não acreditam. Dá quase vontade de dizer, mas isto parece impossível. A propósito, precisamente, do nosso tema de hoje, a prevenção das doenças orais, está aí a pergunta se a visita regular ao dentista evita problemas de saúde oral. Agora vamos falar dos traumatismos, das desarmonias dentofaciais e vamos passar pelo cancro oral também. Vocês contavam-se todas histórias incríveis. Então dizia o Dr. Rapaixão, há problemas de desarmonias dentofaciais que estão relacionadas com a cervical. Exatamente. Vocês imaginavam uma coisa destas? E com é verdade. Mas com o stress, tudo bem. Aquelas pessoas... Como é que se chama isso, Cristina? Bruxismo. Que tem só assim que ninguém. Bruxismo. E que, em português, bruxismo. Bruxismo que faz lembrar outras coisas, mas sim, não, é só mesmo serrar os dedos. É só serrar, exatamente. Exatamente, bruxismo, que é quando as pessoas, por situações de stress acumulado, sistema nervoso, e depois os dentes vão... Fazem desgastes completos de esmalte. Como é que a cadeirinha de dentista resolve isso? Faz uma goteirinha maravilhosa para o paciente dormir de noite. Sem e problema. Em vez de rilhar o dentinho, rilha a goteira. Ou seja, e não há problema. Mas primeiro tem que recuperar os dentes. Normalmente a seguir a perder o hábito de rilhar o dente. Ah é? Sim. Portanto, perde o hábito, trata os dentes. Vai ao Dr. Rui. Constrai, vai ao Dr. Perde Rui. O hábito de rilhar. diminui a ansiedade, o nervosismo. Exatamente. Estou curiosa. Não que isso tenha a ver comigo, mas de facto vê-se cada vez mais pessoas assim. Sim. E como é que a naturopatia atua neste caso? É nessa situação de doenças do sistema nervoso, em que têm que ser resolvidas todas essas questões que podem provocar o chamado bruxismo. Incrível. E depois falavam a propósito também de tal desarmonia dentofacial e até se calhar alguns traumatismos, não? A desarmonia dentofacial pode provocar traumatismos, porque o mau posicionamento muitas vezes pode provocar um traumatismo no dente. E o que é um traumatismo oral no dente, neste caso? Um traumatismo pode ser uma queda, uma pancada, mas também pode ser um mau posicionamento do maxilar que esteja constantemente a ferir um dente. Okay, por traumatismo. Isso é perigoso, não é? Sim. Pode ser perigoso. Pode-se perder o dente. Exatamente. O dente e fazer determinados problemas a nível da parte nervosa toda dentária. Sim, e mesmo da própria articulação. Da articulação. Isso pode ser tudo consequência. Agora, associar problemas de cervical a essa desarmonia dentofacial, eu estou muito parva comum. Para a minha vida. Sim, é muito comum. Mas isso não é comum. Não é comum as pessoas no conhecimento. Saberem isso, nem propriamente a classe médica chamada convencional terem isso em conta. Como é que eu sei que é aquele problema de cervical que me está a afetar e a provocar aquela desarmonia dentofacial? Assim, à primeira vista. À primeira vista pode não ser detectável. Normalmente não é detectável. Um dos sintomas que me tem ocorrido mais recentemente, que eu tenho reparado, é as pessoas sentirem um pequeno estalinho aqui no encaixe do maxilar superior com o maxilar inferior. Exatamente. Não é? Que os dentistas chamam. Para as pessoas saberem. Aqui, onde o maxilar junto ao ouvido, onde o maxilar superior e inferior unem. Quando mexem, quando fazem a oscilação do maxilar inferior, sentem. Muitas vezes já é audível pelas outras pessoas. Sim, não às vezes já é audível. Sentem aquele estalinho, isso pode indicar que existe algum problema cervical, algum desvio, pode haver. Algum desvio de muscular, inclusive pode não ser mesmo nem ósseo nem articular, pode ser muscular por tensão, pela própria almofada, pode provocar essa situação de contração muscular e depois vai-se refletir a nível dos maxilares. Ao encontro daquilo que estamos a falar, a Ana Freitas do Porto diz que sentia esses estalidos que lhe provocavam tonturas, sim, inclusive, sim. E era mesmo um incómodo enorme. À partida, seria um problema de oclusão que não foi resolvido e continua assim há 3 anos esta parte. Com os tais estalidos. Então isso provavelmente é um desvio da cervical. Exatamente. Ana, ouviu o Dr. Rui Paixão? Pergunta, entretanto, que tipo de medidas ou que tratamento fazer, com que médico se aconselhar, porque é. Chego a ter estes estalidos. Olha, o Dr. Rui Paixão está aqui mesmo à mão. Claro. Chego a ter estes estalidos 5 a 6 vezes por dia. E pode ser constante. E pode haver deslocamento de maxilar? Pode, não. Pode. Não está de mais grave? Pode. Era o que a doutora Cristina estava a dizer, que os traumatismos podem, a nível de algum dente, podem ser exatamente derivado a algum desvio do maxilar. Exatamente. Eu acho que há pessoas que estão a ficar muito assustadas a esta hora. Não tem que assustar. Só têm que vir. Só têm que tratar. À consulta. Portanto, pode ser um problema de oclusão ou pode estar relacionado com esse problema de cervical. E muitas vezes estão relacionados em simultâneo. Porque um acaba por provocar o outro e não se corrige um sem o outro. Muitas vezes temos que colocar o aparelho ortodôntico, temos que fazer a correção dos maxilares e depois temos que fazer a correção da cervical, porque senão o problema desencadeia novamente. E dizia ainda o Dr. Rui uma questão, um problema que pode surgir a partir dos músculos. Sim, é muscular. De que parte do corpo? Cervical também. Cervical também. Cervical. Inclusive existe uma situação que já tive. É chamada paralisia de Bell. Uhum. Que é, o que é a paralisia de Bell? É um sintoma que aparece, que há um desvio, quase como com a... Vou dizer uma coisa que não se assustem. Uhum. As pessoas parecem ficam como aquelas pessoas que têm um AVC, completamente com o queixo descaído. Sim, sim. Então, completamente descaído. Cientificamente ficam com a paralisia do nervo facial. Exatamente, isso é chamada paralisia de Bell. E provocado por... Isso pode ser provocado por uma tensão tão, de tal forma que a nível cerebral provoca um bloqueio que vai bloquear o nervo facial. Muito bem. Diz aqui Carla Gomes. Olá, pessoal. Olá também. Olá, pessoal. Olá, Carla. Um olá para si também. Eu faço parte desse grupo que sofre de halitose. Sofri muito na escola, em criança, agora sofro no trabalho. Continuo a fazer os meus tratamentos, a coisa amenizou um pouco, mas mesmo assim não sinto que o meu hálito esteja bem tratado. E, à parte disso, sofro imenso das gengivas, sangro imenso das gengivas. O que fazer? Um especialista que possa procurar. Está aí a doutora Cristina, está aí a doutora Paixão. Obrigada pelo vosso programa. Estamos ao dispor, exatamente. Quando quiser, é só por ser. Obrigada pelo vosso programa e pelos esclarecimentos. Gostaria ainda, para terminar, que me esclarecessem, no caso da minha mãe, em particular, que usa prótese removível completa, se deve também participar dessas consultas periódicas no dentista. Carla, um beijinho para si. A Carla está connosco em Vila do Conde. Claro que sim. Por não ter dentes não quer dizer que não tenha gengiva. Ou certo? Certo. E a prótese muitas vezes pode provocar traumatismos na mucosa, pode provocar os tais fungos que se dizia há bocado, não é? Que não há, e que não há um xaropinho para... Não. São as candidíases e convém realmente fazer na mesma uma visita periódica para ver se tudo está em harmonia. A candidíase bucal é como herpes, por exemplo? É parecido. Não é o mesmo... Nem sequer é provocada, não é, pelo mesmo fungo. Contagia-se? A candidíase, sim. Uhum. E tem uma desvantagem para quem usa prótese, tem uma evolução galopante. Como é que é o contágio? Por que tipo de contágio? Beijo? Utilizando os mesmos talheres? Alô? Cristina? Não estava a falar nesse tipo de contágio, estava a falar no contágio da boca do paciente. Pronto, mas vamos supor que está alguém a ouvir-nos com candidíase oral. Que se estão ouvindo com candidíase oral, tem que ir ao dentista para tratar. Mas a esta hora estão ou a perguntar. Epá, será que eu já contagiei alguém? Não, não contagiou ninguém. Será que os talheres que eu utilizo para as refeições têm que ser esterilizados? Não. Máquina a 90 graus? Não. Nós temos o desequilíbrio é interno. Porque a cândida existe dentro do nosso exatamente. Corpo. Exatamente. E é necessário ao nosso corpo. Não pode é passar uma certa quantidade, porque senão vai-se espalhar, falando assim, claro. Português comum, pelo nosso corpo, e quem tem problemas bucais é mais suscetível de que se desenvolva. Neste caso aqui, além da saúde oral, indica claramente uma alteração muito grande a nível da flora intestinal e da mucosa intestinal. Exatamente. Portanto, perigo de contágio. Não existe. A candidíase desenvolve-se no paciente. É com a alteração do paciente. Tem a ver com cada paciente. Todos nós temos, não é? Mas só há o desequilíbrio se houver outros desequilíbrios no próprio paciente. E a prótese. Eu vou só aqui fazer um parênteses. Sim, sim, outro parênteses. Porque lembrei-me agora daquela situação que anda na televisão das Carricha Coli. Desculpe, né? Da E. coli, chamada E. coli. Ah, da E. coli, sim. É só um parênteses. que não tem a ver propriamente com a saúde oral, mas também é uma uma bactéria. Agora bloqueei. Uma bactéria que uma das estirpes temos também no nosso intestino. Exatamente. E que é extremamente necessária para fazer a digestão, essencialmente as proteínas. Que vive connosco, portanto. Vive dentro de nós. Uhum. Muito bem. É só isso, parentes, assim, que é para as pessoas não se assustarem assustadas com as notícias. Por acaso, alguém, não leve pimentos. Não. Basta fazer uma boa lavagem, fazer uma desinfecção do alimento. Sem problema, sim, claro. Porque depois instala-se assim um pouco o pânico. Estava aí a Carla a perguntar. Exatamente. Como é que é, pessoal? Já contagiei alguém? Não. Tranquila, não contagiou ninguém. Dentro daquilo que é permitido pelo tempo que temos, falar-se neste programa de hoje, vamos aí agora. É o menos agradável, se calhar. E vocês vão trazer-nos algumas experiências e algumas histórias para contar. O cancro oral, como é que, apesar de ser aí na boca, continua a ser igualmente aquela doença silenciosa? Apercebemos-nos, não nos apercebemos? É fácil para um dentista, para um naturopata chegar aí? Como é que é? Normalmente a doença é sempre silenciosa, na fase inicial. Sim. Seja qual for a neoplasia que a pessoa tenha, neste caso a oral, é sempre silenciosa. Quando começa a ter alguns sintomas, significa que já existe alguma evolução sempre. Há pessoas em que às vezes a evolução é tão grande e o sintoma aparece quase no fim. E isso é um problema grave. Ou seja, não traz dor nos dentes, nas gengivas? É que nesta situação é capaz de já não ser assim, porque como o espaço dentário, essencialmente dentário, é mais pequeno, pode começar a haver algum sintoma mais acelerado. Imagina, um bocadinho estávamos a falar em off. Sim, sim. Que a doutora Cristina estava a dizer que uma adolescente. Sim, exatamente. Com 17 anos. Tinha tirado um siso. Uhum. E que tinha se apercebido que tinha um lipoma, e portanto o lipoma já era bastante grande. Exato. E não tinha qualquer sintoma. À semelhança de alguns exames que cada vez mais as pessoas fazem por algum sintoma, o chamado rastreio, é essa doença tão silenciosa, é esse problema tão silencioso. Isso também acontece a nível da tua consulta, Cristina? Sim, e na minha consulta... Há exames para fazermos... E na minha consulta é um bocadinho mais fácil detectar isso, porque além de na nossa área não estarmos mais, se calhar, alertados para essa situação, temos a vantagem de muitas vezes vermos manchas de alteração de cor, aspectos que não são tão normais como deveriam ser, e alertamos sempre o paciente para isso, para que faça um rastreio, para que faça uma biópsia, quer seja na boca, nos lábios, e muitas vezes resolvemos problemas assim. O facto de também termos o raio-x, não é? Porque muitas vezes acabamos por ver cavidades ósseas que não deveriam lá estar, não é? Ajuda-nos um bocadinho a detectar, se calhar um bocadinho precocemente em relação a outras áreas do corpo, o cancro oral. Exatamente. E à primeira vista, tu como médico em consulta, consegues, com o teu de um clínico, detectar alguma coisa? Normalmente, quando vejo alguma lesão que me parece suspeita, eu ajo sempre por excesso de zelo. Prefiro que o paciente vá fazer uma biópsia, vá falar com uma colega do IPO para saber o que é, do que deixar passar. Mesmo que não seja nada, eu prefiro que não seja nada a que seja uma evolução para uma neoplasia. Sim, sim, isso em cirurgia, por exemplo, já te aconteceu, como ainda há pouco explicavas, que cuidados e que advertências é que deixas ficar para as pessoas nessa matéria? Para os colegas ou para as pessoas que sempre que detectem alguma coisa anormal, principalmente a nível da língua, que ultimamente têm aparecido muitos cancros orais a nível da língua, Um flash, algum quisto, alguma rúbia? Normalmente aspecto rugoso, alteração de cor, uma ferida que não cicatriza, uma mordidela que as pessoas costumam dizer, trinquei a língua ou trinquei a bochecha e ao fim de um mês não cicatriza. Não cicatriza. Se isso acontece, convém verificar o que se passa. Doutor Rui, o mesmo cuidado seguramente na sua consulta para esses aspectos também. Sim, eu não sou muito a favor da biópsia. Não concordo muito com a biópsia, porque para mim a biópsia é um risco grande. Existem uns outros diagnósticos que os marcadores tumorais. Prefiro que a pessoa faça um exame sanguíneo fácil, em que pode ser feito como prevenção, como para diagnóstico. Nós somos mais de ter uma massa. Não concordo muito com a biópsia, porque a biópsia é mais invasiva. É invasiva e não só. Por vezes a agulha deixa aquele buraquinho, não tapa logo, e se for algo maligno, aquele líquido pode sair, normalmente está encapsulado, aquilo chama de estar encapsulado, e dissemina e, portanto, desenvolve mais rapidamente para outras áreas do corpo. O tumor, digamos. Sim, sim, portanto, sim. Eu prefiro fazer os marcadores tumorais numa primeira fase. Se realmente tiver confirmado, então, pois sim, peço para ir ao IPO ou passar pelo médico de clínica geral para que o processo depois seja feito. Em outros casos, em que a pessoa também pede ajuda e quer continuar com a ajuda, e sim, tenta-se resolver a questão tentando secar, como se diz em linguagem, como o tumor, não é? E passa por uma série de processos, por desintoxicação do organismo, por correção alimentar, uma série de alterações que são necessárias, como falamos já no último programa, que são necessárias a pessoa corrigir, digamos. E claro que tem que recorrer sempre que existe um tumor, convém não ficar-se só pelo naturopata, porque não é o nosso, essencialmente. Não é por descredibilizar, agora não consigo, tirar o nosso crédito, perdão, mas por registro, essencialmente por ficar a registro. A especialidade que compete. Exatamente, ficar registado. Isso não impede que nós não possamos ajudar ou fazer o tratamento principal. Claro. Por vezes podemos fazer o tratamento principal, mas ficando registado com a especialidade, também é importante. Vou ter que vos deixar um segundo para dizer tchau, até à próxima. Tchau. Beijinhos. Até à próxima. Dr. Rui Paixão e Dra. Cristina Carvalho. Vamos para as notícias do meio-dia.